Mijn plannen lagen door een schip. Em frente ao mercado das flores, há restaurante francês. E lá te esperei. Meia-noite, num frio que é açoite, a confeiteira e seus doces sempre vem oferecer curta cor de prazer. E não há como negar que o prato a se ofertar não afasta salivar. Em vão, no frio atrito, meditei. Dessa vez não serei seu freguês. Meia-noite, num frio que é um açoite, a confeiteira e seus doces sempre vem oferecer furta cor de prazer. Dessa vez não serei seu freguês. Você trouxe malote? Está atrasado, rapaz. Assim a clientela vai embora.